Estou recordando os tempos passados, as igrejas andavam sempre em oração. Altas madrugadas, fazendo alvorada, orava na casa daqueles irmãos. No romper da aurora, os crentes iam embora, com muita alegria em seu coração. Nas noites de culto, os crentes sentiam que o fogo caía na congregação. Hoje é diferente, há diversos crentes que abandonaram seu primeiro amor. Nem se esquecido que tem recebido grandes maravilhas das mãos do Senhor. Hoje estão jogados e são viciados, porque o pecado já lhe dominou. Tem se apartado da graça divina, deixando a doutrina que Deus ensinou. Já está chegando aquele dia, o nosso Messias irá sacudir. Este mundo velho vai ter uma surpresa, e os vaidosos vão ficar aqui com as unhas pintadas e cabelo cortado, a TV ligada para assistir. O arrebatamento é só para os santos, os crentes modernos não irão subir.